3305, boa noite. Identifique, chegada Mari, desça ao 050. Solo 02 à direita, 129, solo, boa noite. Boa. Você travou o sinal de 3 milhas, do Chané 63 no 3. Faz pista livre, o Chané 63 no 3. 63 no 3. O vento 150 graus com 08 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, sinal 63 no 3. 2 direto no 604. Está pronto, boa noite. Boa noite, está 3858. Boa noite, pode estar. Ali mantém inicialmente, ali mantém cabeceira 10, está 3858. Ali mantém 10, está 3858. Treino solo 04 à direita, 129 solo, boa noite. Direita 129, né? 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Azul 407, eu não chamei Recife, 3325, alterno 288. 3325, 288, 407, agora. 3, 1, 2, 1, 2. Chanel 6303, boa noite, táxi via Alfa, Juliette 04, é o portão. Táxi via Alfa, Juliette, portão 04, Chanel 6303. Né? 358, o vento 140 graus com 08 nós, sem livre decolagem na pista no zero. Decolagem autorizada da 10, tá 358. Espina presente. Quando está? Azul 4235, velocidade de casa. Confirme? Ok, para sequenciamento, reduz para 249. No 889 Galeão 360, só um instante, cópia, preparando a saída da Euler da Brit. Fala o Gol no 604. No 604, prossiga. É, a gente vai depois prosseguir o voo para Fortaleza. Quero saber se não chegou a saída prevista. Viampers do Luno 9, Momo, transição para ti. Graças. É transferência, já o tempo de venda. Controle? É o TAM 3398, boa noite, até o tempo de venda. Boa noite, 3398, identifique, chegada Mari, desça ao 050. 050, bom dia, tem que voar, não adianta. É o número 3 na aproximação, mantém a chegada. Hoje é uma merda. Controle de Salvador, boa noite, o TAM 3858, passando 2000, Mumu, frote. 3858, submantenha 370 na saída Momo, vigila. Saída Momo, subindo para o 370, tá? 3858. Então 3858 pode voar frote? 3858 na presente negativo, temos aeronave se aproximando para o setor norte, Salvador. Batendo a saída, então 3858. No 889, tô só checando o plano de voo com o centro, só um instantinho, por gentileza, ok? Latitude 050, tá 3305. 3305, desça para 2000 pés com 1020. 2000 pés, 1023. 3858, somente para sua informação, tráfego sua posição de 1 hora, 11 milhas, rumo sudeste, cruzando 075 em descida, é um aeroporto, correção Embraer 190 da Azul. Gente, tá 3858. Azul 4235, vetor radar para sequenciamento, curva agora à direita para 230, seu limite é o localizador. Direita 230, limitado ao LOC 4235, desce até o passeio. Desça para 3000 pés, 1020 é o ajuste agora. 3000 no 020 de espaço. O zero segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5042 no transponder. Correto, portal 9, chama pronto para o pushback, acionamento, gol 1889. Está livre, reporta táxi, gol 1889, ajuste 1019. Reduz a velocidade para O azul 4235 parou localizador, curva à esquerda para 150, desça 2000 pés, livre LS. Esquerda 150 para 1700 pés, autorizado LS, 4235. Descida para 2000 pés. Opa, perdão, 2000 pés, 4235. O TAM 3858 vai chamar o centro Recife, 1-2685, tem uma boa noite. 2685, boa noite, TAM 3858. Guarulhos autorizado nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-4-1 no transponder. 360 Guarulhos, decola posição na 0, da EL, Leda, Bridge, Pesulu 1-6, controle 1-2-0, decimal 8 e o transponder 5-0-4-1 no IG. Taxi voo 1889, temos 150 a bordo alternando Guarulhos. Voo 1889, taxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18-95, o ajuste 1019, um bom voo. Autorizado, pátio em alfa no ponto de espera, torre 1-18-95, 1-8-8-9. O Webjet 6747, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, está livre para o pushback acionamento, reporta táxi. Mandará para o pushback acionamento. Interceptor LS, azul 4235. 4235, complete o LS, chame torre no 1895. 1895, obrigado. Tan 3398, desça 2000 pés, 1019 o ajuste, livre LS, expert. 2019, livre LS, 1019. 150 graus com 08 nós, e o altímetro no 0 no 9. No 0 no 9, livre pouso. Estão no 0, TAM 3305. Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizado na ILS. Boa noite, azul 4235, número 2 na aproximação, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 9. No 09, 4235, vamos lá pra embaixo, tá lá. Jet 6747 confirmando, tá livre agora pro Chevette, senão não reporta táxi. Voltaremos, ó. Reduz velocidade para 180 nós. Reduzindo, tá bem. O 1889 está no ponto de espera, pronto. O 1889 agiliza as manobras para decolagem? Afirmativo. Lima tem cabeceira 10, agilizando o 1889. Agilizando, Lima tem na 10, gol 1889. C05 no solo 19, à direita 219 solo, boa noite. Direita da 210, tá 305, obrigado. 219. 219, obrigado. Boa noite, eu tô travado, 4235. Boa noite, 89, vento 150 graus com 05 nós, tem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem da pista no zero, gol 188. Centro Azul 4235, forma o Boeing da Gol, iniciando rolagem de cabeceira 10, continue aguardando pista livre. Estamos ainda aguardando. Localizador, tá 3398. Tá 3398, chame Torre no noite, Small 95. Boa noite. Livre pouso no 0, 4235. Oi, 3398, boa noite, tá pisando localizador do X-Ray. Boa noite, 89, decolou os 21 no controle 120, Decimal 8, bom, foi, boa noite. 120, Decimal 8, boa noite. Marcador externo com trem checado, 10 no 9, altímetro. Forçará, 3398. 3305, ingresso a Juliette, meia dúzia o portão. Juliette para meia dúzia. Pisaleira da presente, gol 1889. Direto Leda, autorizado. Autorizado Leda, está presente, gol 1889. objeto é 6747-188 a bordo, 3 horas 59 a terra bom. Webjet 6747, após a passagem da aeronave da TAM, prossegue táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, o ajuste 1019, um bom voo. Após o TAM, esse táxi segue parte Indy Alpha, ponto de espera 1241, Webjet 6747. Solo R22, à direita, no taxiway Fox, solo 121.9, boa noite. Fox 219, boa noite, Fox. Solo Azul 4235, Azul 4235, boa noite, táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette para o portão 3. Salvador, volume 04, na posição 2, copia Fortaleza. Volume 04, sente formação Alfa? Sim. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o Pêndulo 19 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5043 no transponder. Sente autorizado Fortaleza 370, decolada 10, vai seguir o perfil da saída Momo, frente, da Pêndulo 19, 1208-5043. Correto, portão 2, chama para outro footback acionamento, gol no 604. 604. TAM 3398, no solo R25, à direita, 219, solo, boa noite. Boa. Olha, 3398, de TAM 3398, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08, TAM 3398. Tem livre decolagem da pista no 0, vento 160 graus com 08 nós. Livre decolagem na 0, 60. Muito boa noite. contato radar passando o Conde, vai voar na proa de Pelu e reportar para descida. 08, boa noite. Confirma. Controle Salvador, boa noite, Webjet 6747. Webjet 6747, contato radar, Tubal 360, saída da El. Seja tu mesmo direto da El? Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Gol no 889, chame centro Recife, frequência 13325, alterno 288. Qual 3398? 398, prossiga. Quais a nossa transação aqui no 08? Se a gente contactar em frente, só um instante.